Cerca de 30 anos atrás, numa universidade do meio oeste dos Estados Unidos da América, havia uma turma de medicina que estava muito dividida sobre as ideias de um dos estudantes de medicina, que era a favor da eutanásia, ou seja, matar um doente quando ele não tem condição de cura ou quando está sofrendo demais. E o grupo se dividia a respeito dessa discussão. E o que patrocinava esta ideia de eutanásia era um estudante chamado Tadeu Marlon. Ele ia mais fundo ainda. Era partidário de que qualquer pessoa com defeito físico que nascesse cega, aleijada, ou faltando membros, ou com defeitos congênitos, que aquele bebezinho deveria ser sacrificado ao nascer. Isto, evidentemente, chocava os demais alunos. Mas ele defendia o ponto de vista com muita naturalidade e dizia abertamente: olha, quando eu for médico, se eu ver um paciente meu que está sofrendo muito e não há esperança de cura, eu não vou conservar vivo, não. Vou desligar a máquina, vou cortar os remédios, vou deixar morrer. E se um dia eu estiver fazendo algum parto e ver que a criança que está nascendo é cega, manca, aleijada, ressecada ou deficiente, eu também vou sacrificar ali na hora, porque chega de gente sofrendo no mundo. Vamos criar uma raça mais pura e vamos eliminar o sofrimento na Terra. E ele dizia isso como propósito de vida. E justamente, numa certa ocasião em que ele estava dando plantão num hospital, deu entrada uma mulher que estava para ter um filho. As dores de parto estavam se tornando cada vez mais próximas. A dilatação já estava no limite. A bolsa já tinha estourado. Ele foi chamado para atender aquela emergência. E olhando para a mulher, perguntou a um assistente: quem é esta mulher? Ah, é uma pobre coitada. Mora num casebre. E já tem 9 filhos. Este é o 10º filho. E ele pensou consigo mesmo: mais um que vai passar fome. Que gente irresponsável fica fazendo filhos sem ter condições de criar. Bom, mas ele era médico, estava ali para fazer o parto. Porém, no momento em que a criança nasceu, ele percebeu que a criança tinha uma perna mais curta do que a outra. E ele notou isso imediatamente. Inclusive, uma perna era mais fininha do que a outra. Ele viu que era uma criança deficiente. E naquele momento, ele sentiu o desejo de sufocar a criança. Sentiu o desejo de não fazer o seu pulmão funcionar. Resolveu que não daria aquele tapinha na criança. Aquela criança, veja só, o 10º filho de uma mulher pobre e sozinha. E ainda para piorar a sua sorte, uma perna mais fina e mais curta do que a outra. Ele sentiu o desejo de fazer a criança morrer ali e dizer para a mãe: olha, morreu no parto, morreu ao nascer. Ele pensou tudo isso na hora, porque essa era a sua convicção. E ainda para criar coragem, ele pensava consigo mesmo: quem é que vai sentir a falta dele aqui neste vale de sofrimento? Quem vai sentir a falta desta criança neste mundo que já tem tanta gente sofrendo? E ele não sabe por quê. Que força foi essa que o motivou a dar o tapinha na criança? A criança chorou muito. Ele colocou a criança ali ao lado da mãe, pediu à enfermeira que tomasse conta do resto da situação, pegou a sua maleta e saiu dali contrariado. E como seu expediente já tinha terminado, ele foi embora para casa. Por que eu deixei aquele aleijadinho viver? o décimo filho de uma mulher pobre, miserável, sozinha, mais um para passar fome. E o que vai ser daquela vida? Para nós que somos normais, já é difícil. Imagine para um ser humano deficiente, melhor teria sido que ele morresse. Mas por que eu não tive coragem de fazer isto? Ninguém iria sentir a sua falta. E ele foi embora contrariado, perdeu até o sono. Bem, isso aconteceu quando ele ainda era um jovem médico. Mas o tempo foi passando, ele se casou, teve um filho único, perfeito, e o tempo foi passando, ele se tornou um médico muito famoso, o Dr. Tadeu Marlan. Era um dos homens mais respeitados dos Estados Unidos da América. E ele ganhou muito dinheiro, se tornou próspero. E o seu filho, quando já estava adulto, casou também e teve uma filhinha linda. Agora ele é avô, um jovem avô, é um homem bem sucedido. Mas um dia, quando seu filho estava dirigindo o carro na companhia da esposa e da netinha, o seu filho foi vítima de um acidente terrível, um desastre, muitos carros engavetados. E o filho único do Dr. Tadeu Marlan morreu ali, juntamente com a sua nora. Só a menininha de 10 anos sobreviveu. E como ele já era também um homem viúvo, decidiu criar aquela menina. E tinha por ela um grande amor. Era o consolo da sua saudade, da sua tristeza. Era sua herdeira. Era a pessoa para quem ele legaria todas as coisas. E assim, ele estava até se consolando, quando um dia, a sua netinha começou a dizer: vovô, estou com dor no pescoço aqui assim, ó. Não consigo nem virar o pescoço. E também estou com dores aqui nos braços. E estou com dores nas pernas. Ai, vovô, que dor, dor no pescoço, nos braços e nas pernas. Me ajude, vovô, o senhor é um médico, me cure. E ele começou a examinar a netinha e ficou apavorado. Tudo indicava que ela tinha sido acometida pela poliomielite, aquela doença que causa paralisia infantil. Ele ficou desesperado. Ele procurou vários amigos médicos, levou a sua netinha, levou especialistas, até que lhe disseram: não, não é poliomielite. Ufa, graças a Deus. Não, não é poliomielite, mas é algo pior ainda. É uma doença raríssima, que nós pouco conhecemos, e que também provoca paralisia e o atrofiamento dos membros, dos braços, das pernas e até da cabeça. Aí o Dr. Tadeu Marlan ficou desesperado. Não, não era possível, não, não, ela é tudo que eu tenho. É a minha netinha e ela não pode ficar paralítica. Não, não, tem que haver uma solução. E no seu desespero, procurando a solução, um amigo médico lhe disse: Dr. Tadeu Marlan, tem aí um jovem médico que conhece bem essa doença. Já li até um artigo sobre isso. E me parece muito talentoso e tem conseguido bons resultados com casos parecidos. Experimente falar com este jovem médico. Ele deu o endereço do Dr. T.J. Miller. E o Dr. Marlan pegou ali a sua netinha nos braços e levou até aquele jovem médico. E o próprio Dr. T.J. Miller foi atendê-lo ali na recepção, muito honrado de receber na sua clínica o Dr. Tadeu Marlan. E quando ele caminhou na direção do Dr. Marlan, dizendo tudo isso, o Dr. Marlan notou que ele arrastava faltava uma perna, que ele era deficiente de uma perna, que ele vinha manquejando com aquela perna, que tinha dificuldades de andar. E ele olhou para o Dr. D.J. Miller. Ficou um pouco espantado de vê-lo deficiente e tão brilhante, tão talentoso. E o Dr. Marlon disse: vejo que o senhor tem uma deficiência física, mas mesmo assim conseguiu se tornar uma pessoa muito importante nos seus estudos. Meus parabéns por ter vencido as dificuldades. E o Dr. T.J. Miller disse: você sabe que é até bom eu ser manco, porque só me aparecem aqui casos de crianças paralíticas ou deficientes. E quando as crianças veem que eu sou manco, elas ficam minhas amigas. Até me chamam de Doutor Manquinho. E eu não acho ruim, não. Eu acho engraçado. Que bom que o senhor convive bem com a sua deficiência e supera todos os traumas. O seu nome é T.J. Miller. T do quê? Ele falou: meu nome é Tadeu. Como Tadeu? Eu também me chamo Tadeu. Pois é, meu nome é Tadeu. Eu não gosto de usar o Tadeu porque, como o senhor é uma pessoa muito importante, eu não queria parecer que estava querendo pegar uma carona numa pessoa tão famosa. Então eu uso T.J. Miller, mas o meu nome é Tadeu. Sim, Tadeu. E sabe por que eu tenho esse nome? Porque quando eu vim ao mundo, um doutor ali, um assistente, me ajudou a nascer. E a minha mãe, agradecida, soube que o nome do médico era Tadeu Marlon e pôs o meu nome de Tadeu. Eu sou praticamente seu afilhado. Foi o senhor que me ajudou a nascer. Aí o doutor Tadeu Marlon estremeceu. Lembrou-se daquela noite, quase 30 anos atrás, quando ele ficou no conflito: deixo esta criança viver ou não? Quem vai sentir a sua falta? E ele sentiu uma vergonha profunda e ficou contemplando aquele jovem médico talentoso que, apesar de ser deficiente, era a única esperança de cura para sua neta. E ele pensou consigo mesmo: que ironia, que bofetada a própria vida me deu. Agora eu vejo quanta falta este jovem iria fazer no mundo e como eu mesmo sentiria sua falta se o tivesse matado quando nasceu. E ele não disse nada, lógico, apenas ficava ali pensando no seu coração essas coisas e chegou a uma conclusão que mudou completamente a sua vida. Ele pensou: é muito melhor ser um deficiente vivo do que um cego como eu, que tendo olhos não conseguia ver. É muito melhor ser coxo do que ser surdo como eu, que quantas vezes me disseram que estava errado aquilo que eu dizia e pensava e eu não dava ouvidos. É muito melhor ser um deficiente físico vivo do que um deficiente como eu, um deficiente de alma, um deficiente de espírito. E aquele homem aprendeu a maior lição de toda a sua vida: que ninguém neste mundo pode ser assassinado, abortado, e que ninguém tem o direito de decidir quem vive ou quem morre, e que a eutanásia não estava nos planos da vida, que Deus sabe muito bem o que faz. Eu li uma notícia agora que um homem saiu de coma depois de 17 anos. Ele estava em coma profundo 17 anos e de repente ele abriu os olhos e começou a falar. Muita gente, anos atrás, queria desligar a máquina, colocá-lo num caixão, descê-lo à sepultura. Mas a família disse: não, não, não, ele está vivo. E 17 anos depois, ele abriu os olhos, está conversando, está falando. O único problema é que ele ainda pensa que o presidente dos Estados Unidos é o Reagan. Tudo bem, não importa. A A mente dele ficou lá atrás, mas a vida dele está aqui hoje, no presente. E o doutor Tadeu Marlon aprendeu duramente, no seu próprio exemplo de vida, que ninguém pode decidir a respeito do destino de ninguém, porque só Deus tem esta chave. E Deus, sabiamente, o colocou naquela situação. O doutor Manco, o doutor Manquinho, o doutor Aleijadinho foi o médico que aprendeu, estudou a doença raríssima e curou a netinha do doutor Tadeu Marlon. O homem está muito agradecido, mudou as suas ideias. Hoje é um grande defensor da vida, porque aprendeu da maneira mais difícil. Deus quer que você valorize a sua própria vida, porque ainda que muitos sejam contra a eutanásia, ou sejam contra essas ideias do Dr. Tadeu Marlon, muitos pensam com relação a si mesmos: seria melhor se eu morresse. Seria melhor se eu acabasse com a minha própria vida. Pessoas que não teriam coragem de matar ninguém pensam o tempo todo no próprio suicídio. Mude as suas ideias. Deus tem um grande plano na sua vida. E Deus vai dirigir a sua vida de uma maneira que um dia você vai compreender isso. E agora mesmo, Deus está usando a minha boca para falar com você desta maneira. Saiba, tudo aquilo que você semear é o que você vai colher. Se você semear o mal, vai colher o mal. Se você semear o vento, vai colher tempestade. Mas se você semear o bem e se você semear a boa semente, você vai fazer uma boa colheita. Por isso, mude as suas ideias. Deus não faz nada por acaso. Um dia os discípulos disseram para Jesus: Senhor, olha esse cego de nascença aí, à beira do caminho, pedindo esmola. Por que que ele nasceu cego? Ele pecou, os seus pais pecaram. Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. O Dr. Tadeu Marlon viu a glória de Deus na vida do Dr. Manquinho. E você vai ver a glória de Deus na sua vida e na vida das pessoas que você pensa que não tem nenhum valor. Mas pode ter certeza, cada vida que está aqui na Terra não está por acaso, e sim para a glória de Deus.